Muito bem, meus caros, boa noite. Nós estamos aqui hoje para a última aula do nosso curso dedicado ao gênero do ensaio. Tá? Chegamos a essa última aula com um pequeno atraso, né? Inclusive quero aproveitar para pedir desculpas a vocês pelo problema da semana passada, mas tivemos um problema aqui com a internet e eu achei que o problema inclusive era com a operadora de serviços, né? Mas na verdade o problema era no meu computador, né? Um problema na placa de rede que agora foi resolvido. Então, de maneira que fiquei, infelizmente, sem acesso à internet. Né? Mas estamos aqui hoje, então, para encerrar o nosso curso com uma aula sobre esse ensaio do T.S. Eliot. Né? Mas antes de nós começarmos a aula de hoje, eu quero então relembrar a vocês sobre a questão do trabalho de conclusão de curso, né? Trabalho de final de curso. Todas as informações estão no site do CEDET já há algumas semanas, né? E vocês têm até o dia 31 deste mês para entregar os trabalhos. Né? Lembrando que vocês devem enviar os trabalhos utilizando o e-mail com o qual vocês se inscreveram no curso. Por quê? Porque o CEDET só vai aceitar um trabalho por e-mail. Tá? E o e-mail para se fazer essa contagem é o e-mail que vocês utilizaram na inscrição. E quero também deixar um recado aqui para aqueles que no futuro vierem a fazer este curso. Né? Por quê? Porque o curso, como vocês sabem, os cursos permanecem gravados no site do CEDET. Né? De maneira que dentro de 5, 10 meses, né? Ou de mais tempo, alguém pode se interessar por fazer. E, nesse caso, então, se eu estiver vivo, se eu estiver morto, não vai ser possível, mas se eu estiver vivo, é possível entrar em contato com o CEDET e combinar o envio do trabalho de finalização de curso, né? Mesmo tendo passado tanto tempo da finalização, digamos, real do curso. Né? Então, de maneira que a possibilidade de ter o trabalho de final de curso corrigido, ela existe para todos. Né? Os alunos de agora, que estão acompanhando o curso agora, e os alunos do futuro. Bem? Bom, mas vamos aos aspectos mais importantes desse ensaio do T.S. Eliot que nós vamos ler hoje. Bom, o Eliot, ao se perguntar, então, o que é um clássico, qual é a primeira grande preocupação? A primeira grande preocupação é delimitar o seu objeto. Mas delimitar não de qualquer forma, delimitar ressaltando logo de início que ele deseja descartar preconceitos, né? E descartar equívocos, né? São as duas expressões que ele utiliza, né? Descartar preconceitos e descartar equívocos. E a partir então dessas primeiras linhas, ele começa a definir, né, a precisar, né, a iluminar, né, o vocábulo clássico. E ele, de fato, vocês perceberão, ele circunda o vocábulo por todos os lados. Né? Ele tem a pretensão, tem o desejo de esgotar, né, esse vocábulo. Esgotar os sentidos desse vocábulo, melhor dizendo. Né? Faz, inclusive, algumas brincadeiras, né? Chega a ser irônico. Né? Se eu bem me lembro, faz um comentário que um livro que trate de um clássico sobre determinado derby, né? Ou seja, uma corrida de cavalos, não é necessariamente um clássico. Né? Enfim, faz esses comentários jocosos, muito simpáticos, muito agradáveis. Né? Mas ele sempre demonstra um equilíbrio muito grande, um bom senso muito grande, ao estabelecer os limites, né? Ao estabelecer as possíveis ideias que podem estar presentes nesse vocábulo. E cita, é claro, as duas visões que, de certa forma, elas estão presentes até hoje. Né? Alguns, quando se fala em clássico, alguns imediatamente pensam numa perfeição da forma. Né? E outros não, entendeu? Outros imediatamente pensam numa frigidez. Né? Quer dizer, em algo que, na verdade, está morto. Em algo que não expressa sentimentos, algo que não expressa reação nenhuma. E essa visão, né, essa visão preconceituosa, ela inclusive está presente até hoje. Né? As pessoas que, os artistas, né, os estudiosos, que fazem aí defesas ardorosas dos movimentos de vanguarda, eles sempre vêm, sempre que você usa essa expressão clássico, né, é como se você estivesse se referindo ao inferno. Né, eles têm uma visão muito negativa, né, dessa classificação. Né. Ou seja, é até bom fazer esse tipo de coisa, porque a gente vê que não é de hoje que se vê com maus olhos o termo clássico. É um problema antigo. Né? Este texto do Eliot é de 1944. Né? Nasce de uma palestra que ele deu sobre Virgílio, praticamente. O tema central era Virgílio. Mas o que é interessante neste ensaio, entre outras coisas que nós vamos ver aqui hoje, é que a preocupação do Eliot, ela está muito distante, né, dessa preocupação exclusivamente linguística. Né? Percebam que a análise do Eliot, talvez nem houvesse necessidade de dizer isso, não é? Que todos nós temos aqui imagino que todos nós tenhamos um pouco de uma visão aí da cronologia das escolas, né, filosóficas, né, ou das escolas de análise literária. Mas para quem não tem, quer dizer, em 1944, quando ele faz esta palestra, que depois ele transforma num ensaio, o estruturalismo não está em voga, né? Então o Eliot não está contaminado, né, pelo estruturalismo e pelas preocupações excessivas, né, que essa escola desenvolveu em relação à análise literária, utilizando apenas a ferramenta linguística. Então, o que é uma felicidade para nós, a visão dele é oposta à visão que predomina hoje em grande parte dos estudos literários. Né? O estruturalismo não é a única escola defendida nos meios acadêmicos atuais, né? Mas ainda é a escola predominante. Né? Então, o Eliot está livre, né, das injunções do estruturalismo. Para nossa alegria, o Eliot não conheceu Roland Barthes, não conheceu Roman Jakobson, né, e outros. Né? Vejam, eles até têm coisas interessantes. Não penso que eu estou aqui desprezando completamente o trabalho dessas figuras. Né? Mas o grande problema é quando você trata essas figuras como se elas fossem deuses, né? E como se antes delas, né, antes do estruturalismo, não existisse análise literária positiva ou análise literária boa, né, que é um verdadeiro absurdo. Né? Aliás, uma das questões em análise literária que nós precisamos sempre recordar, né, e que serve inclusive para a própria obra literária, né, é que nessas coisas não há o que nós poderíamos chamar de uma evolução, né, necessariamente. Mas esse é um outro tema. Eu tratei um pouco sobre essa questão no curso Bases da Criação Literária, e agora não é o momento. Mas o próprio Eliot tem um ensaio muito interessante em que ele fala sobre isso. Um ensaio que ele vai falar sobre a questão da tradição. E ele vai enfocar exatamente essa questão. Essa questão de que em literatura não há propriamente uma evolução. Né? Você não pode dizer que Joyce, James Joyce, é melhor do que Homero, porque isso não existe. Né? Bem, mas a visão do Eliot, então, se ela não é uma visão preocupada exclusivamente com a questão linguística, né, ela é uma visão ampla, uma visão que busca abarcar a totalidade da cultura. Né? Isso é muito interessante. Interessante, inclusive, como recurso para quem deseja escrever isso. Né? E não só isso, quer dizer, não só a cultura na sua totalidade, mas a cultura na sua relação com o processo histórico. Né? Bom, e nessa tentativa, então, de delimitar, né, o sentido, né, a acepção, as acepções que o vocábulo clássico adquiriu, né, ao longo da sua história, essa é um trabalho que ele, no qual ele se estende por várias páginas, né? E ele faz um esclarecimento que me parece extremamente sensato. Quer dizer, ele não está preocupado que a obra de arte clássica, né, seja necessariamente melhor ou pior do que uma outra obra qualquer. Né? Isso é muito interessante. Né? Mas, e por quê? Quer dizer, por que ele não está interessado nisso? Porque, para o Eliot, né, um clássico não é necessariamente uma obra perfeita. Isto é muito interessante, como ele vai, então, quebrando, né, o senso comum sobre a definição de clássico. O senso comum que se formou em torno da definição de clássico. Você dizer que uma determinada obra é clássica, você não quer dizer que ela é necessariamente perfeita. Né? Inclusive porque simplesmente não há obra de arte perfeita. Essa questão, o artista está sempre em busca da perfeição, mas ele com absoluta certeza nunca alcança. A gente até pode usar aí dizer, puxa, esse trabalho aqui é perfeito, aqui está maravilhoso. Mas é claro que são maneiras de se expressar, são recursos retóricos para se expressar. Você não quer dizer com isso que aquilo é absolutamente perfeito. Isso vai contra a nossa própria condição de homens, né? De seres humanos, frágeis e imperfeitos por natureza, repletos de limites. Se a nossa natureza é essa, nós também estamos impedidos de dar vida a algo que seja absolutamente perfeito. Podemos tentar nos aproximar da perfeição, mas sem jamais alcançar. Então é importante perceber que o Eliot não está em busca de uma obra de arte perfeita. Não. Quer dizer, ele está preocupado em definir uma espécie de arte, em definir uma espécie de literatura. E também é importante perceber como, ao fazer essa tentativa de definição, ele foge completamente dos estereótipos. Quer dizer, ele vai realmente na contramão do senso comum. Não só nessa questão de que uma obra de arte clássica não é necessariamente uma obra perfeita, mas em outros sentidos também. Ele nos diz, por exemplo, que uma literatura que não possui clássicos, ou uma literatura que não possui períodos clássicos, ainda que isso seja uma tristeza, isto não é um defeito propriamente. Então, isto também é uma outra questão importante, porque criou-se esse senso comum. Quando você diz que uma determinada literatura não tem clássicos, isso seria uma lacuna terrível, uma falha terrível. E para o Eliot, não. Nós vamos ver então um pouquinho mais para frente por quê. Porque o que está no substrato desse pensamento? Porque, na verdade, a visão dele é bem mais ampla, bem mais complexa do que aquela que o senso comum estabeleceu. E isso não é um defeito, inclusive porque o termo para ele abarca muito mais do que apenas escrever bem. Quer dizer, como eu disse a vocês, a preocupação dele não é exclusivamente linguística, a preocupação dele não é exclusivamente literária, ou melhor, é literária, né? Mas uma perspectiva literária diferente daquela que se estabeleceu hoje, daquela que é hegemônica hoje. Em que quando você fala literário, você está dizendo exclusivamente linguagem. Quer dizer, não, a visão do Eliot é outra, completamente diferente. O fenômeno literário para ele é algo que abarca o homem por inteiro. Abarca a cultura, a história, e é claro, também a língua, mas não só. O fenômeno literário abarca o fenômeno do próprio espírito. Agora, percebam um outro detalhe com relação ao estilo do Eliot, que é muito importante. Percebam que, apesar de, desde o início do ensaio, ele está fazendo estas delimitações, ele está tentando, como eu disse a vocês, contornar o seu objeto de estudo, explicá-lo, elucidá-lo, iluminá-lo. Em momento nenhum, o Eliot elabora um texto que seja esquemático. Quer dizer, é exatamente o contrário. O texto do Eliot é o oposto do esquema. É o oposto do esquema. Quer dizer, o texto flui, né, de uma maneira extremamente agradável. É uma espécie de um diálogo tranquilo com o leitor. Quer dizer, se você conseguir ler o Eliot da maneira correta, quer dizer, você perceberá que o que ele faz é como se ele estivesse verbalizando as ideias que ele vai ter. À medida que essas ideias surgem na sua mente, né, ele vai comunicando-as a você, né, por meio de um diálogo absolutamente tranquilo. Né. Mas, apesar disto, quer dizer, ontem mesmo eu conversava com um amigo sobre isso, e ele me dizia que ele não apreciava o estilo do Eliot. Ele disse assim: se você insistir na leitura, né, tentando seguir o ritmo do pensamento, a maneira, o ritmo da frase, o ritmo dos períodos, né, percebendo como se dá a construção dos parágrafos, né, você vai começar a gostar. Porque, assim, ele gosta das ideias do Eliot, mas não gosta do estilo. Eu disse assim: o problema é que o estilo do Eliot é muito diferente do que nós costumamos ver na atualidade. Ele não tem a pressa, né? Ele não tem a pressa e não tem também essa superficialidade mesmo, né, que a gente costuma encontrar nos dias de hoje. Não, ele não tem pressa, ele não tem receio de se estender sobre o seu objeto de estudo, né, e de tecer, né, a respeito desse objeto as considerações todas que ele acha que são cabíveis, né, que são viáveis. Um outro aspecto importante, ainda com relação a esta questão do ritmo, né, do estilo do Eliot, é que ele não tem receio, inclusive, de esmiuçar, né, as próprias definições que ele constrói. Isto é muito interessante. Porque quase sempre o que nós encontramos? Nós encontramos ensaístas que delimitam o seu objeto e o classificam. Né? O classificam. Mas não tem esta preocupação, digamos, filosófica, né, de discutir, né, a sua própria classificação. Quer dizer, voltar-se para as suas próprias ideias e analisá-las. E o Eliot faz isso magistralmente. Então é muito interessante, porque o método de análise que ele emprega para definir um clássico, né, quer dizer, é o mesmo método que ele vai seguir para explicar a própria análise que ele faz. E isso é muito interessante, porque é um exemplo de grande seriedade, né, no seu trabalho intelectual. Né. E segundo, é um elemento que reflete um grande senso ético. Quer dizer, de respeito, né, pelo leitor, né, de não tentar impingir, né, no leitor as suas próprias certezas, né, mas de colocá-las em discussão. Se você tem argumentos, então você não teme fazer isso. Né, você não teme colocar as classificações que você estabeleceu em jogo, né, em discussão. Então, quando vocês lerem o ensaio, vocês verão que é o que ele faz, por exemplo, com o termo maturidade, né? Que é um termo que explica, né, o que ele quer dizer com o termo classe. Então, ele se sente no dever de definir também o vocábulo maturidade. É um pouco difícil explicar este método de análise, esse método de trabalho, né? Sem ler o ensaio. Né? Quando vocês lerem, vocês entenderão o que eu estou dizendo. Né? Mas, assim, para usar uma figura, né? É como se ele fosse construindo uma espécie de uma espiral, né? Quer dizer, que fosse descendo nessa espiral, né? Em círculos cada vez menores, né? Cada vez menores, menores, menores, até, então, definir precisamente o seu objeto, o disco, né? E, no entanto, quanto mais ele se aprofunda, né, menos, né, ele é enfadonho. Ele não é enfadonho nunca. Né, ele não é cansativo, não é pernóstico. Né. Então, vocês vão perceber que ele faz uma longa explanação sobre esse conceito de maturidade, né, em relação ao em relação a uma obra, em relação a uma literatura determinada, né? Lembrando sempre isso, para o Eliot, nada pode ser desligado do processo histórico, né? E mesmo dentro das inevitáveis limitações que um autor, né, ou uma obra sofre, né, e limitações essas que são próprias de cada língua, de cada cultura, né? Mesmo dentro dessas limitações, né, uma literatura pode amadurecer, né? Ela pode representar o cumprimento das potencialidades que uma língua oferece. E isto é um outro dado importante do Eliot, porque ele é extremamente otimista. Ele acha que se uma determinada literatura de uma determinada língua apresenta uma literatura ainda insegura, né, uma literatura defeituosa, uma literatura que está longe de se aproximar das qualidades de um clássico, isto não é motivo de pessimismo. E uma outra observação importante, vocês devem prestar atenção ao fato de como o Eliot também transcende, né, o seu objeto de estudo. Né, como ele extrapola o seu objeto de estudo. Quer dizer, para nos explicar, né, a sua visão de clássico, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar, né, parcela da história da própria literatura inglesa. Né? E, no entanto, ele faz isso, quer dizer, ele dá uma aula de erudição, né? Como eu disse a vocês, quer dizer, sem citações extensas, né? Nada soa artificial no texto. E por que não soa? Porque todas essas explanações, todas essas explicações, todas essas minúcias que ele nos apresenta, né, elas surgem como um reflexo natural do raciocínio do Eliot. Né? Nada é forçado. Ele não quer fazer uma demonstração gratuita de eruditismo, né? De grande conhecimento. Ao contrário, isso está muito longe daqui. Inclusive, eu não me lembro se foi na aula passada, quando nós falamos do Russell Kirk, né? Em que eu comentei isso com vocês, quer dizer, como o fato de se apoiar de forma demasiada em citações, tem um exagero de citações, né, de autores citados, né, e não expressar com simplicidade o seu próprio pensamento, né, a sua própria maneira de ver o fenômeno, o fato que você está analisando, né, como isso quase sempre revela, no fundo, insegurança, né, pouco domínio do assunto, né, sobre o qual você está falando, né. Outro aspecto importante, então, o que acontece? Na exata medida em que ele vai fazendo essas referências, né, sobre a história da literatura inglesa, então o que acontece? Ele é obrigado a usar uma grande variedade de exemplos, né? E esses exemplos, eles vão gradativamente inserindo o leitor no universo cultural do ensaísta e, ao mesmo tempo, preparam, né, o leitor para a definição que o Eliot deseja alcançar. Mas, e este é um outro ponto importante, né, ao qual vocês devem prestar atenção. Por que ele usa tantos exemplos? Por que ele exemplifica, quer dizer, de uma maneira tão minuciosa? Quer dizer, será que há realmente necessidade, né, de usar tantos exemplos? Será que é um bom recurso? Né? Então, vocês não podem esquecer o seguinte. O Eliot, ele exemplifica, né, para criar analogias. No fundo, é só isso que ele quer. E por que ele quer criar analogias? Porque nós só podemos estabelecer semelhanças e diferenças por meio da analogia. Quer dizer, se vocês pararem um pouco para pensar, se vocês refletirem um pouco, vocês verão que a analogia é um processo que está de forma a própria estrutura, né, do ato de conhecer. Não há conhecimento sem analogia. Né? Você não pode conhecer qualquer mínimo dado da realidade se você não é capaz de fazer uma analogia. Então, de exemplo a exemplo, ele avança por cerca de 12 páginas. São as 12 páginas iniciais do ensaio. Quer dizer, todas estas questões que eu falei até agora, vocês vão encontrá-las nas 12 páginas iniciais do ensaio. Quer dizer, 12 páginas, então, esclarecendo, apresentando não só aquilo que existe, aquilo que ele pensa em relação ao tema do seu ensaio, né, mas preparando então essa grande análise sobre o dia. Então tudo é uma preparação pormenorizada, mas jamais cansativo. Né? Quer dizer, ele age como um professor que não ama apenas o tema sobre o qual ele se debruça, né? Quer dizer, mas ama também descortinar este mundo novo, né, para os seus alunos. E ele realmente faz isso com tanto prazer que ele não tem pressa, né, para terminar o seu processo. Então, ao final dessas 12 páginas iniciais, eu creio que há duas grandes lições que nós podemos tirar do estilo do Hermes. Esta clareza sem simplicidade e exagero. E esta riqueza, mas sem eruditismo enfadonho, sem eruditismo cansativo, tedioso. E quando ele chega, então, finalmente, àquele que é o grande exemplo, o clássico, né? O exemplo mais perfeito do que é um clássico, na opinião do T.S. Eliot, ele, então, vai começar a mostrar na prática, né, o texto virgiliano, as qualidades de clássico que estão ali presentes. Mas este é um outro aspecto importante. Quer dizer, se essas qualidades, se essas características estão presentes em Virgílio, é porque antes de estar em Virgílio, né, elas estão presentes na língua, né, elas estão presentes na civilização a que Virgílio pertence, e presentes também no momento particular da história dessa civilização, né, no qual Virgílio vive. Então, é o que eu disse a vocês, quer dizer, a análise do Eliot não é desvinculada jamais da história, né? Jamais desvinculada do macrocosmo da cultura. Não esperem que ele faça uma análise exclusivamente linguística. O que, aliás, quer dizer, se vocês pensarem, depois que vocês lerem o ensaio, se vocês pensarem no que seria um texto como esse, quer dizer, exclusivamente baseado em questões linguísticas, vocês vão ver que, de fato, seria de uma pobreza terrível. Uma pobreza terrível. Então, isto é muito importante. Quer dizer, o Eliot também não se satisfaz, né, apenas. Quer dizer, se ele não é um crítico que se preocupa exclusivamente com a questão linguística, ele também não é um crítico que vai se preocupar apenas em ser um crítico cultural, digamos. Por quê? Porque ele também analisa a obra literária. Ele também analisa literariamente a obra literária. Vocês percebam, por exemplo, ele tem um trecho, um ensaio, em que ele faz uma análise do canto 4 da Eneida, né, que é o encontro de Enéas com Dido. Né. Vocês percebam que ele faz uma análise muito interessante, né, sobre os aspectos psicológicos que estão presentes, né, nesse encontro. E quando ele, então, ele penetra, né, na obra de arte virgiliana, né, ele então, nos mostra o que ele chama de maturidade literária de Virgílio. E faz isso, o que é muito interessante, por meio de uma análise psicológica. Né. E uma análise, como eu disse a você, está a anos-luz daquilo que se faz hoje, né, em crítica literária. Né. Percebam, por exemplo, como ele analisa o código de ética de Enéas, né, E como o código de ética desse herói, né, desse protagonista, né, como esse código de ética representa uma síntese da própria Europa virgiliana. É uma coisa muito interessante, muito interessante. Bem, certamente vocês que estão fazendo o curso devem se lembrar da análise que nós, do ensaio que nós demos aqui, do Eric Auerbach, né, que também é um ensaio magnífico, né, e um ensaio que também, com outro estilo completamente diferente, com outras características, né, mas que se colocado, né, ao lado deste ensaio do Eric, Estes dois intelectuais, de fato, mostram a pobreza, né? A pobreza da maioria dos estudos literários que nós encontramos na atualidade. Né? Hábito, defeito, né? Defeito, realmente um defeito, né? Que nasce exatamente disto. Eu já venho dizendo desde o início da aula, essa excessiva preocupação com a análise meramente linguística. Daí ele vai, então, desenvolvendo esse ensaio, como se estivesse fazendo uma reflexão em voz alta. E nós devemos aprender com Eliot essa tranquila arte da argumentação. É preciso aprender, então, a não ter pressa. Não temer se estender em demasia. Desde que aquilo que você fale seja realmente importante para esclarecer o leitor, iluminar o tema do qual você está falando, não há por que temer o texto longo, né? Não há por que temer se estender sobre ele. Né? Uma outra qualidade que o Eliot cita, né, em relação ao clássico, e que é importante citar porque é uma coisa que vai completamente na contramão do que se ensina hoje, né, em termos de criação literária, né, é a coragem, né, que um clássico tem para tomar de empréstimo, né, uma frase ou uma invenção de um antecessor, né, de um escritor do passado. Né, e é claro, transformá-la, né? Aperfeiçoá-la. E isto é muito interessante, porque a nossa concepção estética, né? A concepção estética moderna, né? Ela considera isto inimaginável, porque quando há a maioria dos exercícios, pelo menos daqueles que eu estou me recordando agora, em que você faz uma referência explícita a um autor do passado, né, é quase sempre como paródia, é quase sempre como gozação. Né? Estou falando em termos de literatura brasileira, os exemplos que me vêm à cabeça agora, é quase sempre isto, né, mas você não encontra, né, esta relação entre o escritor contemporâneo e o escritor do passado, né? Esta tentativa do escritor contemporâneo de estabelecer um diálogo com a tradição, né? E sem tentar escondê-lo, né? Não, efetivamente construindo o seu texto, né, a partir de um texto do passado, né, mas tentando aperfeiçoar. Isto, do ponto de vista estético, não representa problema nenhum. É até salutar, é um exercício salutar. Mas, quer dizer, nós vivemos numa época em que, desgraçadamente, se endeusa a originalidade como se fosse possível uma originalidade absoluta, como se fosse possível realmente você criar uma literatura absolutamente nova, desprezando completamente o passado, o que é uma ilusão, é uma grandiosa tolice. Mas é um mito da modernidade, um mito da época que nós estamos vivendo. Como se o escritor fosse, então, obrigado a recriar a própria linguagem a cada dia, a cada página escrita. Então é um verdadeiro absurdo. Inclusive porque um bom escritor só pode ser bom se ele também for bom leitor. Esta coisa de recusar a possibilidade de uma influência, é uma coisa muito comum hoje, ela simplesmente não existe, é impossível. E agora vejam também um outro aspecto, a coragem do Eliot também. Quando ele vai falar sobre a literatura de língua inglesa, creio que em dois momentos em que ele faz isso, quer dizer, ele se refere à sua própria literatura, à sua própria língua, como uma literatura que não conseguiu alcançar a qualidade de um Virgílio. Agora vejo, tal afirmação, indiretamente, demonstra o quê? Demonstra que ele próprio, enquanto poeta, não é um clássico. Então, percebam que é preciso muita humildade e muita coragem para reconhecer os seus próprios limites e para apresentá-los assim de uma maneira, talvez não direta, mas muito clara. Um outro aspecto importante, sobre o qual eu já falei aqui hoje, quero retomar com vocês, é esta questão do otimismo do Eliot. Ele é movido por um sincero otimismo. Ele vê a língua como um sistema vivo. E se a língua está viva, não é uma língua morta, ela sempre, esse sistema, ele está aberto constantemente à possibilidade de surgir um clássico. Então, não é humilhante, na opinião dele, o fato de determinada obra ou de determinado autor não serem clássicos. Ou o fato de que numa determinada língua não haja um clássico. Por quê? Porque isto, para ele, não é só pelo fato de que isto não diminui uma literatura, mas porque isto serve como um impulso aos escritores que utilizam esse idioma, para que eles continuem se aperfeiçoando. É um estímulo aos escritores, é um estímulo à cultura, é um estímulo à própria língua, para que ela, então, continuamente se aperfeiçoe. Então, também prestem atenção a outra coisa importante, que é esta distinção que ele faz, então, entre um clássico relativo um clássico absoluto, né? E então o segundo momento em que ele mostra uma grandeza moral incrível, porque quando ele relativiza, né, quer dizer, o caráter clássico da sua própria literatura, da literatura do mundo inteiro, ele então também relativiza o seu próprio valor enquanto poeta. E nós todos sabemos que ele foi um poeta magnífico. Então, percebam que não se trata, este ensaio não é apenas um elogio a Virgílio como um modelo que deve ser seguido por outros poetas. Está muito longe disso. Quer dizer, na verdade, o que o Eliot quer é mostrar, é perceber a completude de Virgílio e da sua obra. Quer dizer, e mostrar que essa completude não se deve apenas, exclusivamente, a boas escolhas linguísticas que Virgílio fez. Não. Quer dizer, isso se deve ao Império Romano, isso se deve à língua latina. Quer dizer, são um conjunto de fatos que concede a Virgílio a amplitude necessária para que ele possa realmente ser um clássico. E também prestem atenção a um outro momento do ensaio, muito interessante, mais próximo do final, quando o Eliot, então, ele sobrepõe o Virgílio, ou melhor, ele une a figura de Enéas e Virgílio, numa figura só, numa figura única. Quer dizer, mostrando como são homens, ambos foram homens, quer dizer, o personagem e o autor, foram ambos obedientes ao seu próprio destino. Quer dizer, ambos foram centros de uma civilização. Ou melhor dizendo, Virgílio, que foi o centro de uma civilização e que certamente não tinha consciência disso, mas foi, quer dizer, criou um personagem, repetiu no seu personagem, certamente, de uma forma inconsciente, quer dizer, as suas próprias qualidades. Então, mais uma vez, quando falamos de um clássico, em termos eliotianos, não estamos falando apenas de qualidade linguística. A qualidade literária não é exclusivamente uma qualidade linguística. A definição de clássico para Eliot é uma definição aberta, e aberta a ponto de ele aceitar que há grandes obras, há obras geniais, em que existem defeitos. Que é perfeitamente plausível, que é perfeitamente aceitável. Essa capacidade, sobre a qual venho dizendo a vocês desde o início da aula, que o Eliot tem de inserir a questão literária no imenso cenário da questão cultural, da cultura de uma civilização, vocês vão encontrar isso em vários trechos, em vários trechos no decorrer do ensaio. Mas há um trecho mais próximo do final, na página 97, que eu quero ler com vocês, porque realmente é um trecho belíssimo. Então o Eliot diz: em nossa época, quando os homens parecem mais do que propensos a confundir sabedoria com conhecimento e conhecimento com informação, e a tentar resolver problemas da vida em termos de engenharia, começa a emergir na existência uma nova espécie de provincialismo que talvez mereça um novo nome. É um provincialismo não de espaço, mas de tempo. Aquele para o qual a história é simplesmente a crônica dos projetos humanos que têm estado a serviço de suas reviravoltas e que foram reduzidos a sucata. Aquele para o qual o mundo constitui a propriedade exclusiva dos vivos, a propriedade da qual os mortos não partilham. Então, esta visão, a visão que está presente neste trecho, do que de fato é uma civilização, ela é uma síntese magnífica. Na minha opinião, uma civilização não pertence apenas aos vivos, uma civilização pertence também aos mortos, pertence também à tradição. Ninguém constrói nada sem a tradição. Uma civilização que se preze, quer dizer, ela não pode acreditar que todos os seus problemas podem ser resolvidos pela terra. Ela não pode desprezar a história do espírito, a importância do espírito para o seu desenvolvimento. O espírito aí não tem, é claro, uma conotação apenas religiosa, é também religiosa, mas uma visão cultural abrangente. E evidentemente, quer dizer, a crítica que está presente aqui, no sentido de que o homem se torna provinciano no sentido de pensar pequeno, no sentido de se tornar pequeno, de se tornar mesquinho. E como então, numa civilização como essa, onde os homens pensam assim, o surgimento de um clássico, na opinião de Eliot, é muito difícil, apesar de todo o otimismo que ele tem. Então, esta questão que eu disse a vocês é muito importante. Para explicar o seu tema, ele faz uma reflexão sobre a própria civilização ocidental. Isto é um modelo de raciocínio, de análise, que é exemplar. Há um outro aspecto importante. Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão quando lessem isso. Na medida da possibilidade de cada um, que vocês tentassem transferir estas reflexões que o Eliot faz para a nossa realidade, para a realidade nossa, da nossa cultura, eminentemente ligada à língua portuguesa. Como nós podemos, então, transferir estas reflexões para a nossa cultura? Inclusive, vocês verão que, já muito próximo do final, ele vai falar que a corrente sanguínea que alimentou a literatura europeia é uma corrente sanguínea latina e grega. Bem, se a corrente sanguínea que alimentou a literatura europeia é uma corrente latina e grega, qual corrente sanguínea nos alimentou, né, enquanto literatura brasileira? E esta é uma reflexão que, apesar de ter uma resposta quase que automática, se vocês pararem para analisar um pouco, vocês verão que as coisas não são tão simples quanto nós imaginamos. Porque assim, a corrente sanguínea que nos alimentou é a língua portuguesa. E, no entanto, o que nós fazemos desde a semana de 22? Nós damos as costas para Portugal. Vocês verão que essa é a realidade. Cada vez mais, né, nós nos afastamos da nossa tradição. Cada vez mais nós damos as costas à cultura. Hoje, nas escolas e mesmo nas universidades, estuda-se pouquíssimo a literatura portuguesa. Experimentem aí conversar com qualquer aluno de letras, né, e vocês verão que não se estuda a literatura portuguesa, ou se estuda muito mal. Muito mal, de uma maneira extremamente superficial. Né? E isso está presente, inclusive, nos estudos, né, e nas análises de literatura brasileira, que se tornaram, aí, entre aspas, clássicas, né, que são usadas na universidade. Né? É como se Portugal não existisse. Né? Um dos maiores escritores da língua portuguesa, que foi o Vieira, por exemplo, né, ele passou aí décadas, né, sem ser estudado. Hoje aí tem aí uns 4 ou 5 acadêmicos, né, analisando o Vieira, né, analisando inclusive bem. Mas assim, o Vieira foi execrado pela Semana de 22, né? Tratado como um mero catequista de índios. E, quando na verdade é um gênio, da literatura. Os textos do Vieira são maravilhosos, de uma simplicidade, de uma clareza, de uma poesia incríveis. Né? Então percebam isto, eu gostaria que vocês fizessem esta reflexão. Como nós nos recusamos a nos alimentar, né, daquilo que é a nossa corrente sanguínea, que é o quê? Que é Portugal. No entanto, nós não estudamos assim. Essa literatura nós conhecemos muito pouco. Muito bem, quer dizer, o ensaio do Eliot termina com a cena em que Virgílio conduz Dante às portas do purgatório, na Divina Comédia. Uma porta pela qual o Virgílio não pode passar porque ele é pagão. Mas, de uma maneira metafórica, e é isso que o Eliot nos mostra, com uma imagem muito sugestiva, o que Virgílio faz com Dante, na Divina Comédia, é exatamente o que ele fez para a cultura europeia. E, portanto, também para nós. Ele conduziu a cultura europeia às portas da cristandade. E de que forma? Ele século, ele deu então à Europa uma língua, uma obra efetivamente sólidas, que se tornaram então referências essenciais quando se trata da permanência da civilização. É isto que o ensaio do Eliot nos mostra. A tarefa de um clássico também, então, é muito maior do que aquela que nós estamos acostumados a imaginar, quando tratamos um clássico como fomos ensinados a tratar, apenas como um importante referencial de ordem linguística. Mas não, um clássico, então, é esta concentração, de esta solidez, de valores e de linguagem também, mas de cultura, que assegura um conjunto de valores, este exemplo de solidez que assegura às gerações futuras a continuidade da língua, ainda que ela seja transformada, mas enfim, ele será sempre uma referência, será sempre uma importante referência. Muito bem, meus caros, esta foi então a nossa última aula. Aqueles, se vocês tiverem dúvidas, enviem as suas dúvidas para cursos@cedet.com.br e nós então voltamos aí dentro de uns 10 minutos para responder possíveis dúvidas e encerrar o nosso curso. Muito obrigado. Muito bem, meus caros, vamos retomar então aqui com as perguntas para encerrarmos o nosso curso. Bem, o Daniel me pergunta como ler os dois volumes dos ensaios reunidos do Carpo. Bem, uma pergunta que não tem a ver com a aula de hoje, mas vamos respondê-la. Veja, Daniel, a melhor forma de ler os ensaios reunidos do Carpo é começar pelo começo e ir até o fim. Eu não estou sendo irônico e não é uma brincadeira, absolutamente. Acho que você deve pegar o primeiro volume, começar pelo primeiro ensaio e vai lendo. Quer dizer, claro, não faça uma leitura superficial. Nós nunca devemos fazer leituras superficiais. Vocês têm que se acostumar, então, com aquela forma de leitura sobre a qual eu comentei, e esmiucei, analisei no curso anterior sobre prática de leitura e formação do estilo, cujas aulas iniciais foram oferecidas também para vocês neste curso sobre ensaio. Vocês têm que ler, mas fazendo anotações da forma como vocês quiserem. Eu, por exemplo, eu adquiri o hábito, eu não consigo ler sem um lápis na mão. E eu faço as anotações na margem do próprio livro. Então, é um hábito que eu tenho, que eu adquiri ao longo da minha vida e que eu não consigo, nem tento, me livrar desse hábito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, criei um hábito para fazer anotações. Porque assim, você pode não usar naquele momento que você está lendo, mas vai usar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, daqui 20. E um dia, quando você precisar, você vai falar, pô, vou ter que ler esse livro inteiro de novo, porque assim, né? Aonde está tal informação? Né? Então algumas pessoas, inclusive, fazem fichas um pouquinho mais detalhadas, com o número da página. Enfim, cada um precisa encontrar o seu método. Mas é como você deve ler o Carpo, como você deve ler tudo. Né? Ficção, poesia. Né? Sempre fazendo anotações, né? sempre sublinhando as citações que você considera importantes, né? E anotando do lado por que elas são importantes. Né? Ou anotando numa ficha, quer dizer. Por que que você está sublinhando aquilo? Isto é muito importante. E com esses ensaios do Carpo, você deve fazer isso. E à medida que você vai lendo, você vai anotando, que você vai, inclusive, anotando as obras que o Carpo analisa, as obras que ele elogia, o que ele não elogia, você vai, então, formando uma lista das obras que você realmente se interessa em ler. Ninguém é louco de, por exemplo, ler a história da literatura ocidental do Carpo e depois pretender dar conta de ler tudo que o Carpo cita. Até pode conseguir, mas assim, eu acho que é muito mais lógico, né? Muito mais sensato você ir lendo aquelas coisas pelas quais você realmente tem interesse, né? As coisas pelas quais você se apaixona. Quer dizer, o Carpo faz uma análise, sei lá, eu sobre Ibsen, você se encanta com aquilo. Então, ao invés de ler um outro autor que o Carpo, do qual o Carpo fala bem também, mas pelo qual você não se apaixonou, qual você vai ler? Vai ler aquele que despertou a sua atenção. Você até pode ler o outro também. Como também não há obrigatoriedade nenhuma de ler as obras que o Carpo vai analisando, vai citando, tanto nos ensaios como na história da literatura ocidental, não há obrigatoriedade de ler essas obras na ordem que o Carpo cita. Você pode perfeitamente ler um romance do Henry James. Você pode ler perfeitamente James Joyce antes de ler Sófocles. Não há pecado nenhum. Não há erro nenhum nisso. Então, é o que eu sugiro a você, Daniel. Se você quer ler os ensaios, então faça isso. Pega o primeiro volume, começa a ler. Mas sempre com um método e sempre fazendo anotações. Sempre. Bem, o Eduardo pergunta como tomar cuidado para não cair na tagarelice que impera hoje. Né? Veja, Eduardo, é importante delimitar, né, o seu campo de interesse. Né? Eu sei que é algo extremamente difícil de se fazer quando se tem 26 anos. Né? Quando eu tinha 26 anos, eu tinha a ilusão de que eu ia entender tudo. Né? E entender tudo muito bem. Eu ia conhecer sociologia, política, história. Na área de humanas, eu ia ser... ia compreender tudo, ia poder analisar tudo. Né? Bom, mas esta obsessão é uma coisa que é só uma obsessão, ela não expressa a realidade. É impossível você ser bom, né, manter um alto padrão de qualidade, né, em absolutamente todos os temas. Você pode até ter aí uma, noções básicas das coisas, né, ter uma boa compreensão teórica, por exemplo, sobre qual é o papel da sociologia, qual é o papel do estudo da política, qual é o papel da literatura, né, mas você fatalmente vai ter de se especializar. Né. Então, se você, o quanto antes você conseguir começar a fazer isso, é melhor. Né. Veja, não estou dizendo para você limitar as suas leituras ou seus estudos. Não é isso que eu estou dizendo, por favor. Né. Leia tudo que você tiver vontade, conheça tudo, não tenha preconceito, enfim. Manda a brasa, mas não procure ser um especialista em tudo. Né? Evidentemente, certos assuntos vão apaixonar você, né, mais do que outros. Então você gradativamente vai então selecionando, né, o seu campo de estudo. Né. Eu, quando tinha 26 anos, eu tinha uma biblioteca que era 4 vezes maior do que a biblioteca que eu tenho hoje. Então, gradativamente, eu fui selecionando, né, e fui, quer dizer, adequando a minha biblioteca aos meus reais interesses, né, e, assim, a ponto de muitas coisas, muitos livros eu acabei me desfazendo deles, né. Então, quer dizer, também isso não é uma regra, estou, né, contando só a minha experiência pessoal. Né. Quer dizer, também tem um problema de espaço, de mudanças, quer dizer, enfim, né, cada um com a sua realidade. Né. Quer dizer, se eu morasse numa casa amplíssima, numa propriedade em que eu pudesse, por exemplo, construir galpões, né, eu certamente teria uma biblioteca 100 vezes maior do que a minha. Né? Mas não é o caso. Então, quer dizer, isso também acontece, quando você quer fazer adequações. Mas com relação à escrita, quer dizer, à produção de ensaios, que é a sua pergunta, eu acho isso. Você tem que ler as coisas pelas quais você se interessa, então, os temas que despertam seu interesse. Né? E observar a realidade, né, e, quer dizer, ir concatenando estas coisas, as suas experiências de leitura com a sua experiência de vida, e ir então gradativamente delimitando o seu campo de análise, né, quer dizer, os temas sobre os quais você deseja escrever, né, é uma coisa que você não vai fazer do dia para a noite. É um processo. Né? Bem, o Bruno pergunta como mensurar as citações no ensaio. Né? Bem, meu caro Bruno, não há uma métrica. Né? Não há uma receita. Né? Quer dizer, mas há um ensinamento que eu posso lhe passar. Quer dizer, cite apenas o que é absolutamente essencial. E o que é absolutamente essencial? É aquilo que não é acessório. Quer dizer, é aquela citação que de fato vai iluminar o seu texto de uma maneira única. Quer dizer, A nossa primeira tentação é citar tudo, né? É fazer notas, nas notas colocar citações, né? E fazer comentários sobre o texto nas citações. Quer dizer, não, você tem que fuja disso, né? Fuja disso. Você é, O ensaio não é uma tese. Nós vimos isso, creio que na nossa primeira aula neste curso. É, quer dizer, o ensaio é aquilo que o Ortega y Gasset diz. É a ciência sem o ônus da prova. Então, se você não tem o ônus da prova, você não precisa ficar fazendo citações para se justificar, para justificar o seu raciocínio, para justificar o seu pensamento. Então, quando vai ser importante a citação? Quando ela for, de fato, imprescindível. Quando ela for iluminar o seu texto de uma maneira plena. Aquela citação que é um cara que falou em duas linhas aquilo que você, para explicar, você vai levar 60 linhas. Então, depois que você explica, depois que você fala tudo, você pode colocar a citação como um complemento, né, do seu pensamento. Como alguém que, como uma frase que de fato corrobora, né, de maneira perfeita, única, né, aquilo que você já disse. Né? Ou fazer o contrário. Quer dizer, você tem uma citação que é sobre a qual você quer discorrer. Né? Então você parte da citação para desenvolver um pensamento, um raciocínio maior, mais amplo ou mais profundo. Então, assim, muito cuidado. Não transformem citações em muletas. É uma coisa, a citação é algo que vocês devem usar quando for imprescindível. Não façam trabalhos acadêmicos. Não escrevam como acadêmicos. Se vocês querem ser ensaístas, né, esqueçam aquilo que vocês aprenderam em metodologia científica na universidade, se é que vocês tiveram essa matéria, se é que ainda hoje, no meu tempo tinha isso, tinha metodologia científica, hoje não sei se tem. Mas assim, esqueçam os conselhos que os manuaizinhos de metodologia científica ensinam. O ensaio é outro universo, é outra coisa completamente diferente. Bem? E você também me pede uma sugestão de um autor português, né, que seja um Eliot português. Bom, um Eliot português eu não conheço, pelo menos assim de memória. Né, Portugal tem grandes ensaístas contemporâneos, né? Mas, como eu tenho discordância de método, né, de conteúdo, com grande parte deles, então prefiro não citá-los. Mas tem um autor muito bom, né, apesar de ser muito influenciado pelo existencialismo, que é o Virgílio Ferreira. Né, ele é um autor, um escritor do século XX, que produziu ficção de ótima qualidade. Ele tem aí dois ou três romances que são imprescindíveis para quem quer conhecer a literatura portuguesa, né, do século XX. Ele também tem diários muito interessantes, né, e também tem ensaios. Então, eu sugiro aí que você... Eu não me lembro agora de um título específico, né? Mas isso na internet você certamente vai encontrar aí com muita facilidade. Né? Mas eu acho que é um autor muito interessante, um autor que trabalha a língua portuguesa contemporânea, né, muito bem, que domina muito bem a língua. Acho, inclusive, que você não deve ler só os ensaios dele. Você deve procurar os romances principais dele e ler também, porque vale a pena. Né? Depois o Eduardo retornou alguns minutos depois e faz uma segunda pergunta. Ele pergunta se o bom escritor, no tempo atual, ele não está condenado a permanecer isolado. Bem, meu caro, eu diria a você que não só no tempo atual, sempre. O grande escritor é uma bênção, não que ele se sinta isolado, ou que ele esteja condenado a ser isolado, mas é uma bênção que ele se isole. Um bom escritor, ele deve evitar as panelinhas, né? Ele deve evitar perder tempo com a agitação social. Né? Um bom escritor deve fugir das escolinhas literárias, né? Das reuniõezinhas de patota. Né? Não, claro que não estou dizendo para você não ter vida social, não é isso. Claro, saia com seus amigos, tome uma cerveja gelada, né? Ria, fale bobagem, há tempo para tudo. Mas não perca nunca esta noção, né? De que o grande escritor, exatamente por causa da sua própria sensibilidade, da sua própria maneira única de ver a vida, de ver o mundo, de ver a realidade, né? Ele sempre será isolado. Né? Mesmo quando ele está, digamos que, não na contramão do seu tempo, né? Alguém que aí escreve num estilo que contemporaneamente se aprecia, né? Que gosta de fazer invenções linguísticas, né? Que gosta de escrever a moda da vanguarda, né? Mas se ele de fato for um bom escritor, ele é alguém que está realmente interessado em construir uma reflexão sobre a realidade, sobre o seu tempo, né? Sobre os homens do seu tempo, ele fatalmente terá, ainda que parcialmente, de se isolar. Isso é fatal. Sim, sem isolamento, sem silêncio, você não constrói. Poucos são aqueles que conseguem escrever uma obra genial enquanto os amigos dão risada e se embebedam. É muito difícil. Então, o isolamento deve ser visto como algo natural na vida de um escritor, na vida de um intelectual, na vida de alguém que de fato quer construir algo de sólido, né? Quer deixar uma obra que permaneça para as futuras gerações, né? Alguém que não deseja apenas estar na moda e ter seus livros nas paradas de sucesso, aí, nos primeiros lugares das estatísticas de venda. Se um intelectual deseja realmente deixar algo sólido para a posteridade, ele deve aprender a conviver com o silêncio, né, com o isolamento. É natural, é algo saudável. Muito bem, meus caros. Espero que o curso tenha sido útil para todos vocês. Espero que vocês, de fato, tenham lido os ensaios. Se não leram no transcorrer do curso, também não há angústia nenhuma. Vocês terão tempo, as aulas estão aí, vocês têm acesso a elas a qualquer hora. Podem assistir, reassistir, retomar os textos, lê-los, virá-los no avesso, né? Assistir às aulas iniciais que pertencem ao curso sobre prática de leitura e formação de estilo, né? E então irem realmente treinando essa maneira diferente de ler. Desejo a todos vocês um ótimo Natal, né? Que Deus ilumine a vida de vocês, que Deus ilumine as mentes de vocês, os seus corações, né? Natal é uma época rica de esperança, né? De muita alegria, de festas em família. Espero que tudo isso seja bom para vocês, que deixe marcas nos corações de vocês que perdurem pela vida toda. Né? E, se tudo der certo, então, no próximo semestre, no início de 2014, voltaremos aqui com um novo curso que nós estamos montando e que provavelmente será um curso sobre o Otto Maria Carpó. Né? Estamos ainda aí analisando algumas questões e tudo mais, mas provavelmente faremos um curso sobre o Carpó. Muito obrigado, boa noite para vocês, tudo de bom, felicidades e aqueles que quiserem, mandem seus trabalhos.